ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Ouviu? Gostou? Programa Expresso na Pássaro da Ilha FM. Vamos até às 14 horas. Hoje já passou por aqui o presidente da Câmara dos Vereadores lá de Guaxupé, o Danilo Martins, eleito com 647 votos como vereador e também assumiu agora o cargo de presidente da Câmara. Conversei agora há pouco com o Luiz Henrique Paeno, diretor do Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura de Guaranésia. Ainda hoje vou bater um papo com o senhor José Alves. Ele é embaixador de Companhia de Reis há 75 anos. Tem muita história para contar e a gente vai saber dessa história já já aqui na Pássaro da Ilha no programa Expresso. Agora chegou a hora do nosso bate-papo com a doutora Patrícia Lima, cirurgiã dentista aqui de Guaranésia. Doutora Patrícia, vou te chamar de Patrícia, viu? Pode chamar. Perdoe. Tudo bem, Patrícia? Tudo é um prazer estar recebendo você, viu? É um prazer. Muito obrigada pelo convite. Quanto tempo já aqui atendendo em Guaranésia, Patrícia? Aqui em Guaranésia eu estou um ano e meio, Antônio Cláudio. Já sou formada há 3 anos agora, faz 3 anos que eu me formei e faz um ano e meio que eu voltei para cá. E o que é que motivou você a escolher a odontologia, doutora Patrícia? A odontologia, então, eu na verdade não tenho, né, nenhum dentista na família, porque normalmente todo mundo segue isso, né, de seu pai, alguém da família. Se tem um médico, alguém vai acabar sendo médico. É isso, acontece isso, né? Você não quis ser contador? Não quis ser contador. Não, eu deixo os números só pro meu pai, nem né? Nem professora. Não, nem professora também. Na verdade, eu sempre me interessei muito pela área da saúde, sempre achei uma área muito bonita, sempre admirei muito, na verdade, né? Sempre achei muito bonito você cuidar de vidas, de saúde, que é o bem mais precioso que a gente tem mesmo, né? E eu tinha, na verdade, eu tenho um padrinho, o Marcelo Frank, que era dentista aqui em Guaranésia, todo mundo conhece, ele já parou há alguns anos, né? E eu ia pequenininha lá no consultório dele, e eu me encantava muito pelas coisas que tinha lá. Diferente de muita criança, né? Eu gostava muito de ir lá, eu achava lindo ele trabalhar de branco, eu achava bonito aquela cadeira mexer, eu gostava do cheiro que tinha ali dentro. E eu me interessei por isso pequena. Depois, quando maior, eu fui... Na época de prestar vestibular, comecei a pesquisar sobre a profissão. Eu já tinha essa noção que eu queria alguma coisa na saúde. E aí eu me encantei muito, porque eu acho muito bonito a gente transformar uma vida também pelo sorriso, né? Mudar o aspecto de uma pessoa, né? Então foi desde criança mesmo? Foi. Eu tinha aquele amor sem saber por isso. Eu me encantava muito pelo consultório dele. E aí depois, quando eu fui prestar vestibular, quando eu tava no colegial, eu falei, não, eu acho que eu vou pesquisar mais. Eu me pesquisei um pouco sobre a profissão, conversava com ele também. E aí resolvi prestar o vestibular, entrei na faculdade, né? E mas fui em algum muito momento feliz. Houve alguma opção? Ah, eu acho melhor não seguir. Sempre foi odontologia. Sempre foi minha primeira opção. Eu sempre fui. Tive sorte também, porque a gente tem uma noção da profissão, mas a gente nunca sabe exatamente como ela é, né? A gente sabe mesmo quando a gente entra lá, entende quais são as matérias, o que a gente vai fazer, né? O que vai ser nosso trabalho. É muito mais do que a gente imagina, né? Quando você entra numa universidade, vai entender o que é. E daquela garotinha lá que entrava lá no consultório lá do Frank, do Marcelo, pra essa doutora, dentista que abriu o consultório aqui em Guaranésia. Sim. Como é que foi a emoção quando você abriu primeiro dia as portas lá do consultório? Nossa, foi uma emoção muito grande, Antônio Cláudio, porque eu me formei, eu fui para Araraquara estudar, eu sou formado pelo Unesp Araraquara. Eu fui muito nova embora, eu fui embora com 17 anos daqui. Então a gente tem uma criação aqui em Guaranésia, né, de família, nós somos todo cidade pequena, junto, gostosa, né? E aí eu fui uma coisa, assim, muito diferente pra mim. Aí, quando eu me formei, foram 5 anos de faculdade. Quando eu me formei, eu continuei lá, porque eu tinha a intenção de continuar mais um pouco. Eu queria já iniciar a minha especialização, que foi nesse mesmo ano que eu me formei, eu já comecei a minha especialidade, né? Comecei a especialização, o curso. E aí, eu trabalhei um tempo lá. Eu trabalhei mais ou menos 1 ano e meio em Araraquara. Mas eu tinha... Lá, eu era funcionária de uma clínica. Eu gostava muito do meu trabalho. Eu gosto, né, do meu trabalho. Mas eu tinha a vontade de ter o meu consultório. E eu sempre tinha... Eu pensava... Ah, quando eu terminar a minha especialidade, eu vou pra Guaranésia. Será que eu vou agora? E aí, nesse meio, assim, um ano e meio depois, eu tava no começo da minha especialização, eu falei, ah, eu acho que eu vou voltar pra Guaranésia. E aí, procurei alguns lugares aqui pra ver, pra alugar, porque eu falei, bom, vamos ver se vai dar certo, né? Deixa eu começar. Nossa cidade é uma cidade pequena, mas eu acredito que tenha potencial pra todo mundo trabalhar aqui, né? Não é só isso, né? Vou voltar pra minha cidade. Não, exatamente. É uma cidade menor, mas é uma cidade maravilhosa, perto de regiões muito boas também. E eu, aí eu deu tudo certo, planejei, achei o lugar, né, do meu consultório, aluguei meu consultório. Foi uma emoção muito grande pra mim, pro meu pai, pra minha mãe principalmente, né? Eu saí daqui uma menina e eu voltei pra cá dentista, né? E abri meu consultório com muito orgulho. É. E é muito gostoso você trabalhar pras pessoas que você conhece. É bom também eu voltar a morar com a minha família, né? Voltar a morar depois de mais ou menos uns 7 anos, né? 6 anos e meio, 7 anos, fora da minha casa, eu voltar pra minha família, voltar pra minha casa, conviver mais com a minha família e poder atender as pessoas que eu conheço desde que eu era pequenininha. Isso facilita? É, atender as pessoas que você conhece, ou por estar numa cidade muito tradicional, às vezes as pessoas têm um certo receio, ele é muito novinho, não tem muita experiência. Exatamente. Eu passei por isso um pouco. Na verdade, acho que eu não passei agora, muito. Não, olha, no comecinho, talvez sim. Nem no começo eu posso dizer que eu passei muito, porque eu faço meu trabalho com muita responsabilidade e eu acho que as pessoas percebem isso, né? Pode ser que tenha um pouco isso. Ah, é novinha, será que ela dá conta do trabalho? A gente passa por isso em todas as profissões, né? Claro. Mas uma área da saúde, eu acho que é talvez um pouquinho mais, porque é sério, né? É uma coisa importante. E aí, eu acho que, como eu, as pessoas às vezes podiam pensar isso, mas entrando lá, conversando comigo, acho que tiveram um pouco mais de confiança também no meu trabalho, né? E eu acho que, por um lado, é mais fácil você trabalhar na sua cidade, sim, porque é gostoso a gente atender pessoas queridas, porque eu sou querida para várias pessoas, mas como pessoa, né? Não me conheciam como profissional. Isso não quer dizer que eu seria realmente uma boa profissional, né? Posso ser legal, mas foi muito bom, é muito bom trabalhar para essas pessoas também, né? Facilita um pouco, mas vamos dizer que não é isso que sustenta, né? A profissão. Ó, a Silvana Panissa: parabéns, Paty, você é uma excelente profissional, uma grande pessoa, parabéns. Obrigada, Silvana, um beijo. E quem mais aqui? Priscila, ótima. A Priscila está dizendo, você é uma ótima profissional, tá? Obrigada, Priscila. Valeu, Priscila, obrigado aí pela mensagem. Agora não sei qual Priscila que é, deve ser de Guaranésia, mas está te mandando aqui um abraço. Obrigada. Priscila, beleza. Uhum. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Sim. Bom, e aí chegou em Guaranésia, montou lá o seu consultório. Sim. E começou a enfrentar os problemas aqui de Guaranésia. Sim. São muitos diferentes de lá de Araraquara, onde você trabalhou por um ano e meio, né? Nos consultórios. Isso. Mais ou menos os problemas de saúde bucal são os mesmos daqui e de lá, ou tem diferença pela região? Lá é uma cidade muito maior que a nossa. Isso, uma cidade maior, mas assim, uma cidade de interior também, né? É. Uma cidade com uma interior característica paulista. Isso. Então, olha, na verdade, não são tão diferentes não, Antônio Cláudio, porque por mais que a gente tenha recursos de informação hoje, ainda a gente enfrenta basicamente os mesmos problemas de doenças bucais. Sim. Muitas, ainda aparecem muitas cáries, né? Mesmo qual hoje tendo. Qual que é a maior procura no consultório? Olha, na verdade, assim, o que aparece, às vezes a pessoa vem, né, com uma intenção de tratamento, eu gostaria de resolver esse meu problema, mas aí a gente detecta outros, né, que são necessários resolver antes de começar a resolver aquele que a pessoa quer, né? Então, na verdade, a maioria das coisas que sempre aparecem são relacionadas à saúde periodontal, da gengiva, da inserção óssea do paciente. A gente sempre precisa começar por esse tratamento. O cuidado com a saúde bucal ainda é uma coisa, não sei, acho que não falta informação, talvez falta um pouco de interesse, ou onde essa informação deve começar, talvez pode ter uma falha aí, porque as pessoas às vezes, eu passo fio dental, mas passa de uma maneira incorreta, que não ajuda, ou usa o produto errado, né? Ainda tem bastante pacientes com cárie, não são, as crianças continuam tendo bastante, porque começa dali o cuidado também, né? A criança que não se acostumou a ter os hábitos bons, ela não vai ser um adulto, infelizmente, que tem bons hábitos de saúde bucal e nem de saúde do corpo, né? De saúde geral. Então, ainda tem bastante. E assim, aqui eu tenho percebido, também pela minha especialidade, eu tenho percebido muito a procura também das pessoas que perderam alguns dentes, né? Todos ou alguns. E aí tem aparecido bastante, porque vem de uma época diferente da odontologia também, né? Que era menos conservadora que hoje. Muito diferente da época que você frequentava o consultório lá do Marcelo. Marcelo. Mudou muito. Mudou a odontologia muito. Tem essa evolução? Eu acho que é rápida. Muito. Muito rápido, igual a gente vê o celular, né? O celular, o ano passado, o mais moderno era assim, hoje ele já quase não serve mais. A odontologia, né? Também é assim? Também é assim. Existem muitas, assim, as universidades hoje, elas têm muitas pesquisas, né? Para evoluir tudo. Materiais, técnicas de procedimentos diferentes, coisas muito. Existem hoje coisas muito grandes, muito diferentes do que se existia naquela época. Me fale uma novidade, não só para mim, mas para todos os ouvintes, uma novidade. Olha, hoje, naquela época, eu acredito que não existiam as facetas de porcelana, por exemplo, que são, hoje é um tratamento. O que, que é uma minimamente, faceta? O que é? Uma faceta de porcelana é como se a gente fosse colocar. A gente faz um pequeno preparo no dente, é um procedimento muito pouco invasivo. A gente não sente dor, a gente faz um preparo bem leve no dente, um leve desgaste no dente, meio milímetro. E aí a gente faz um molde, tem um trabalho conjunto com o protético, né? As facetas são como se fossem capinhas, são novas partes da frente do dente. A gente consegue mudar um sorriso. Claro que para isso, né, tem que vir um tratamento todo antes, né? A saúde bucal é em primeiro lugar. Se o paciente está saudável até ali, a gente pode resolver muitos casos, às vezes, de pessoa tá infeliz. Resolve? Não. Não, demora. A não ser que a gente tenha um protético trabalhando ali no consultório, um laboratório muito próximo ali, e você combine isso, dá pra resolver numa semana, vamos dizer assim. Hoje os tratamentos tá sendo possível resolver mais rápido, inclusive implante também. Tem casos que a gente consegue resolver em 2 dias, né? Hoje tem essa facilidade também, né? Então é faceta. É, faceta. Tem uma outra coisa também, Antônio Cláudio, que é uma coisa muito moderna que existe hoje em dia, que são é como se fosse um scanner, né? A gente tem alguns nomes, tem de várias marcas hoje em dia, isso é muito atual. Que, por exemplo, a gente vai fazer uma coroa em um dente, as pessoas chamavam essa coroa de bloco antes, isso. Né? Blocos metálicos. A gente chama isso de coroa. A coroa de porcelana, que hoje é o material que a gente usa mais. Hoje quase não se usa metal mais também, a gente já usa porcelana pura. E aí, hoje, a gente precisava, para mandar pro protético, a gente tinha que fazer um molde daquele dente. E aí, sim, ele vai e volta a coroinha pronta pra gente cimentar. Hoje já existe. Claro que não é tão acessível ainda, porque isso é novo demais, isso é um valor muito alto. É a última novidade. É a última novidade. No meu curso lá, a gente conseguiu, eu tive, né, como trabalhar com essa tecnologia, né? E é um scanner da boca. Então, você escaneia, você não precisa fazer mais o molde. Escaneia aquele preparo que tá na boca. Isso vai tudo por um sistema Wi-Fi também, esse scanner, é uma escaneadora, assim, grande. Você passa o aparelhinho na boca lá, escaneia, o paciente fica esperando ali um pouquinho. Esse scanner já manda por Wi-Fi para uma fresadora, que é uma máquina. Sim. E que a gente põe um bloquinho de porcelana quadradinho lá, ela já entende, já aparece na telinha lá como se fosse um computador qual é o dente, o tamanho, as medidas, né, certinho daquele preparo que a gente fez na boca do paciente, ele fresa e o dentinho fica pronto na hora. Na hora. E a gente já consegue cimentar na hora, né? Isso é uma modernidade, uma coisa maravilhosa, novidades, né? Para novidade. O futuro consultório da doutora Patrícia. Se Deus quiser, Antônio Cláudio, eu pretendo sim, porque eu acho que assim, a gente não pode viver só de tecnologia, né? Claro. Eu tenho que estudar, eu tenho que acompanhar isso também, ver se serve, se não serve, né? Tudo que aparece também que a gente pode fazer, né? Mas eu acho que é importante aliar o nosso trabalho à tecnologia. Existe para isso, os estudos existem para facilitar, bom, né? A Roseli da Floricultura e o Carlos estão te parabenizando. Muito obrigada, um abraço para eles. Amandinha Siufi também está te parabenizando. Amanda. Oi, boa tarde, Antônio Cláudio. Demos parabéns aí para Pri, excelente profissional odontológica. Ela faz um ótimo serviço. Giovanni Valentim está mandando aqui um. Giovanni Valentim mesmo está te mandando um abraço. Adriana Costa, manda um abraço aí pra Patrícia, desejo tudo de bom pra ela, viu? Obrigada, Adriana, um abraço. O pessoal tá te parabenizando aqui. Muito obrigada. Vamos fazer um intervalinho comercial, a gente volta já, eu quero falar mais sobre a faceta, porque eu ouvi falar que além de faceta, tem lente de contato. Pra Sim. mim, lente de contato era só pros olhos, não é mais. Tá certo, tem Vridente também. Vamos saber então daqui a pouquinho com a Patrícia, continue ligado aqui na Pássaro da Ilha. Expresso. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Sábado, só dá Expresso. Muito bem, é o programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos até as 14 horas de hoje. Daqui a pouquinho tem um bate-papo com o senhor José Alves, embaixador de Companhia de Reis. 75 anos como embaixador, como folião, na verdade, né? Ele adquiriu essa experiência como embaixador ao longo do tempo. Mas agora o nosso bate-papo é com a doutora Patrícia Lima, cirurgiã dentista aqui em Guaranésia. Vou voltar ao assunto das facetas. Uhum. Porque eu li que tem também lente de contato. Para mim, lente de contato só para os olhos. Então a gente tem faceta e tem lente de contato. Tem. É a mesma coisa ou são coisas completamente diferentes? Não, são coisas, vamos dizer que são semelhantes. São para a mesma finalidade, né? Uhum. A gente consegue mudar cor, formato, volume dos dentes com a faceta e com a lente de contato. A faceta, a gente considera o preparo que a gente faz no dente, aquele desgaste, um pouquinho maior. 1,5 milímetros, 2 milímetros. As lentes de contato são bem mais finas. É uma camada muito mais fina do que isso, de porcelana também. E aí, às vezes, em alguns casos de lente de contato, quando a gente precisa só de um volume um pouco melhor, ou um caso não é um caso tão complicado da gente resolver, a gente às vezes nem faz o preparo. Consegue essa adesão da lente de contato só pelo cimento mesmo, pelo condicionamento ácido que a gente faz na superfície do dente. Resolve mas por igual. Ser muito ali, muito fino, né? Vamos usar falar o português aqui para as pessoas entenderem. Não tem perigo de quebrar? A durabilidade, como é que é a durabilidade disso? É o seguinte, a técnica tem que ser muito bem executada e realizada com os passos certinhos, né? Pra tudo dar certo, assim como todos os procedimentos mesmo, né? Então, elas são muito delicadas mesmo, a gente tem que ter um cuidado muito grande no manejo delas, na hora da cimentação também. Mas, hoje em dia também, nós temos, hoje, pra cimentar elas, não são os cimentos mais comuns, é cimento engraçado, né? Mas são os cimentos odontológicos, né? Vai pegar um Portland Itaú, né? Não, exatamente. Então, aí a gente vai usar os cimentos hoje são diferentes dos que a gente usava antes. Então, para hoje, por exemplo, a gente usa para cimentar essas facetas, essas lentes de contato, são cimentos resinosos, são cimentos adesivos. Então, existe uma ligação muito forte entre esse cimento e o dente, a estrutura do dente, e também desse cimento com a faceta e a lente de contato. Então, a gente tem uma adesão muito boa, né? Muito eficiente para ficar ali para a pessoa morder. Mas é claro que tem que existir um cuidado muito grande pelo paciente que vai usar também, né? Depois, principalmente, né? Porque realmente não vai dar para... Depois coloca as facetas lá e vai querer morder um monte de torresminho com o dente da frente lá. Não tem jeito, né? Então tem que ter um cuidado também. Mas elas são muito resistentes, pode viver normal, né? Vida normal. Vamos falar sobre a questão dos implantes? Vamos. Implante dentário. Implante dentário. Né? Que é a sua especialidade. É, né? Minha especialidade. Eu sou especialista em implantodontia também pela Unesp Araraquara, onde eu me formei. O que vem a ser um implante dentário? O que é isso? O que é um implante? Bom, um implante é um dispositivo de titânio que ele lembra a raiz do dente, lembra o formato da raizinha do dente. Lembra também um parafusinho, né? O formato de um parafusinho, parafuso, ele tem mesmo. Rosquinhas, né? É. O implante tem essas rosquinhas. E através desse dispositivo, a gente instala ele no osso, no tecido ósseo. No osso mesmo. No osso. Porque aí, por isso, a gente consegue uma prótese fixa. É importante também para as pessoas entenderem que o implante, às vezes a pessoa acha, né? Muitos pacientes chegam no meu consultório, já é o dente. Na verdade, existe uma divisão. Existe a parte cirúrgica do implante e a parte protética, né? Que é a reabilitação com o dentinho lá. Que é o que a pessoa quer, né? Perder um dente, só quer o dentinho de volta. É. O que tá escondidinho no osso, a gente não vai lembrar. Mas ele é importante. Então, é como se fosse substituir uma raiz. É como se fosse uma nova raiz. É para os casos das pessoas que perderam algum dente ou mais. Então, a gente instala esse implante no osso. Aí a gente espera uma cicatrização óssea ao redor desse implante, desse titânio. Depois de um tempo, ou dependendo da técnica que foi escolhida, né, pro paciente, que vai ser avaliado isso antes de fazer, aí a gente vai e coloca esse dentinho, que é a prótese, que vai ser ou rosqueadinho, parafusado, ou cimentado, que são as duas formas de fazer, sobre esse implante. Então não sai mais, tá, né? Colocou ali, não sai mais. E aí passa o fio dental, não precisa desgastar dentes próximos, que é uma das grandes vantagens dele também, porque às vezes as pessoas tem essa a ponte fixa, né? Que as pessoas chamam, a gente chama de prótese fixa. Às vezes você perde um dente e aí você fica com aquele espaço e dois ao redor desse espaço. Teria que desgastar esses dois para fazer essa prótese. Com implante não precisa. A famosa ponte que a gente isso. fala. Isso. Mas tem contraindicação isso? Olha, a contraindicação vai ser em relação ao tecido ósseo também, né? A condição bucal do paciente, precisa ter uma saúde bucal muito adequada para instalar esse implante. A gente precisa de osso, precisa de volume ósseo, né? A espessura óssea tem que ser adequada e a altura óssea também, porque senão a gente pode afetar algumas estruturas anatômicas, cranianas do paciente, que não é desejável, né? Tá. Você vai resolver um problema e não causar outro. Criar outro problema, isso, de jeito nenhum. Então, por isso que tem que ser muito estudado. Existe uma grande... A anamnese tem que ser muito bem feita. A anamnese são as perguntas que a gente deve fazer, né? Pro paciente. Uma entrevista bem... Isso, da saúde. Entender que remédios ele toma, que problemas ele pode ter de saúde. Pra gente fazer uma avaliação bem completa. Podemos pedir alguns exames preliminares também. Exame de sangue, se a gente julgar necessário. Nós podemos pedir, né? Às vezes as pessoas não sabem, mas o dentista pode pedir exames de sangue. Porque a gente também tem capacidade pra avaliar esses exames. E entender como tá a saúde daquele paciente. Se a gente detectar alguma coisa diferente, claro que a gente vai encaminhar para o profissional adequado para resolver, né? Mas para a nossa área é importante também. Seria mais essa contraindicação, tecido ósseo, faltando osso. Fez a entrevista, tudo certinho, fez o implante. Há riscos de rejeição? Olha, na verdade, toda vez que a gente vai fazer é um procedimento cirúrgico, né? A gente tem que dar anestesia, cortar a gengiva e colocar o implante lá dentro do osso. Todo procedimento cirúrgico que a gente faz, a gente tem um risco, né? De não dar certo, de acontecer alguma coisa ali por mil motivos. Mas a gente, na questão de implante, a gente nem chama muito de rejeição. A gente fala, assim, de falta de cicatrização. Porque não é um implante, assim, de um transplante, né? Não é um órgão. É uma coisa nova que não existia no corpo, você vai colocar lá. E a gente espera uma cicatrização óssea ao redor desse titânio, que é o que tem acontecido e acontece. Hoje em dia a gente tem uma garantia muito grande de que acontece, né? Porque os materiais hoje estão evoluídos da época que eles apareceram, os implantes, que são novos também, mas da época que eles surgiram para hoje, os materiais já são muito mais desenvolvidos, tem tratamentos de superfície, tem muitas tecnologias envolvidas também. Tudo de fora do Brasil ou feito aqui no Brasil? Não, hoje tem indústrias nacionais excelentes, né? Claro que ainda tem as fortes, né? Porque começou fora, né? Na verdade, a história do implante começa lá na Suécia. Da Alemanha, que era as fábricas, não é? Na verdade, começa lá na Suécia. Né, com o professor Brenemar, que ele era um ortopedista, e ele estava pesquisando outras coisas. Foi um acidente, na verdade, a descoberta do implante. Porque ele era um ortopedista, ele estava pesquisando algumas técnicas novas para procedimentos de cirurgias ortopédicas, e ele usava um outro metal. De repente, ele resolveu usar o titânio, e ele fazia pesquisas com o coelho. Então, ele colocava um bloquinho lá de titânio no ossinho do coelho. E aí, depois de alguns meses, ele foi tirar pra ver se a pesquisa dele, que era outra coisa, tinha dado certo. Não saía o titânio. Ele falava, nossa, mas sempre eu tirava fácil. Por que agora não sai fácil? Aí ele achou que tinha dado tudo errado. Foi um desastre pra ele. Mas aí ele resolveu pensar, por que que deu errado? Deixa eu tentar entender. Vamos ver pelo outro lado. Isso, vamos ver pelo outro. Exatamente, o copo meio cheio, né? Então, vamos ver o que que aconteceu. E aí ele descobriu uma coisa que hoje a gente não trabalha no implante sem isso, que é a osso-integração. Precisa ter a osso-integração. O que que é isso? É o osso cicatrizar ao redor do implante e grudar nesse titânio, na rosquinha do implante. Isso foi em 65, lá na Suécia. Né, na Universidade de Gothenburg, lá na Suécia, que ele começou a estudar. E ele não era aceito. Ele começou a falar para algumas pessoas, mas as pessoas não estavam pondo muita fé nele. Só que ele foi estudando. E ele estava tentando estudar isso para outras cirurgias, né, ortopédicas. Um dia ele foi no dentista dele, e o dentista dele era um moço que tinha perdido todos os dentes da parte de baixo da boca, aqui da mandíbula. E comentou com eles, conversaram, nossa, mas eu tô sem meus dentes, será que você não tem jeito de você usar? Olha, vamos tentar fazer. Aí eu sou voluntário da sua pesquisa, então. Pronto. Achou justo com um dentista, né? E aí começou o tratamento. Foi chegar no Brasil na década de 80, Antônio Cláudio. É muito novo. A especialidade recente, é nova. Né? Né? Década de 80, que ele foi conseguir difundir isso mais para outros países, inclusive o Brasil. E hoje, antes não tinha também, não. No começo dos implantes aqui era tudo importado. Hoje a gente tem ainda marcas importadas muito boas, excelentes, mas também temos marcas nacionais excelentes para trabalhar com muita segurança. Tá. Né? E isso facilita também na questão do preço, né? Muito. Porque hoje, exatamente, o implante hoje é muito mais acessível do que aqui 15 anos atrás, 20 anos atrás, que ainda eram mais essas marcas, né, de fora do país. Tem da Alemanha, sim, tem da Suíça, tem várias, né, tem algumas outras marcas que são boas, mas hoje nós temos excelentes e podemos usar. O que assusta mais, a dor ou o preço? Olha, na verdade, eu acho que nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Não, eu hoje, acho que. Hoje é bem acessível. Tá, eu bem... acho que um pouco, a gente, o dentista tem um pouco esse estereótipo, né? É uma pessoa do mal ali, sentada numa cadeira, com poder, com várias coisas, com ponta na mão. É, não é mais assim, né? A dor, eu acho que já é uma coisa pra não existir tanto mais. Porque hoje nós temos conhecimento de muitos remédios pra dar no pré-operatório, né? No transoperatório, no momento da cirurgia. E no pós-operatório, cuidados com a biossegurança, que são muito importantes para não ter uma contaminação daquela região operada, para a pessoa não ter infecções, né? Então, odor é uma coisa um pouco pessoal também, né? Muita gente não sente nada, muita gente sente muito. É. Mas, assim, hoje a gente consegue trabalhar muito menos essa dor e também o preço, porque hoje é muito mais acessível, né? E se a gente for pensar também... Tudo é uma questão de você valorizar o que você acha ali, claro, né? Porque a qualidade de vida que uma pessoa que coloca implantes tem, adquire. Vamos supor, a pessoa usa prótese há muitos anos e ela vem, consegue ter condições para fazer esses implantes. E muda para uma prótese sobre implante, a qualidade de vida que essa pessoa adquire é maravilhosa. Você falou de algo, uma pessoa que use, por exemplo, dentadura, sei lá, sim, 30, 40, 50 anos, ela pode fazer um implante? Pode. Normalmente, né? Vai passar pelas mesmas avaliações. Essa pessoa já tem lá seus 60 anos, 60 e poucos anos. A estrutura óssea dela já não é tão boa como era na juventude. Exatamente. Né? E aí, esse é um ponto. Dá pra fazer ainda? Dá pra fazer, Antônio Cláudio, porque esse paciente, ele vai passar pelas mesmas avaliações que qualquer um, né? Precisa dos exames radiográficos, de imagem. Hoje não dá pra fazer uma cirurgia nenhuma, na verdade, sem exame de imagem. Isso ninguém pode aceitar mais, né? Nós temos que tirar uma radiografia, pelo menos pra extrair um dente. Então imagina pra colocar um implante. Você tem que conhecer o arcabouço ósseo daquele paciente. Não tem como, né? A gente não precisa disso, é acessível também. Então passa por esses exames, ou uma tomografia, se for necessário, que é um exame um pouco mais aprofundado. A gente consegue ver em mais dimensões aquele osso daquele paciente. A panorâmica, que é um pouco mais simples, mas ele vai passar pelas mesmas avaliações. Se ele tiver condições ósseas ali para colocar, pode colocar. Se não, a gente também tem a opção dos enxertos ósseos, né? Que é uma questão da especialidade também. Implantodontia hoje tem que trabalhar com isso. Porque a gente, existe os estudos hoje maravilhosos. Os implantes ósseos integram, tem tratamentos de superfície que ajudam o osso a grudar lá no implante, dá tudo certo no tratamento. Só que se o paciente não tem osso, qual a graça? É. Então a gente precisa estudar para devolver isso. E existem várias técnicas de enxertos que a gente consegue devolver esse formato ósseo para aquele paciente, o volume, a altura. E aí a gente depois consegue colocar o implante. Isso você consegue fazer aqui em Guaranésia? Claro, eu já faço. No sul de Minas, no interiorzinho de Minas Gerais. Pois é, dá pra fazer aqui? Dá pra fazer. Eu faço isso já no meu consultório, né? Já tenho casos aqui do meu consultório, desde que eu me formei na especialização, de implantes simples, só a colocação de implantes com as próteses e os enxertos também. E os enxertos da boca são como cirurgias maiores na boca mesmo, que a gente faz. São cirurgias um pouco mais demoradas, mas você tendo uma organização, é muito possível. A gente não precisa exatamente de um espaço, né, muito, mas assim, é claro que a gente tem que, você tem que, sendo bem indicada a técnica, você usando materiais de qualidade, dá pra fazer aqui. Eu já faço esse tratamento aqui, né? Porque os enxertos podem ser do próprio paciente. Você pega, depende do caso, né? Pega um pedacinho do osso da própria boca do paciente e já coloca na região que vai precisar, daquele aumento ósseo. Ou a gente também tem os enxertos que não são, que a gente fala, né? Que eles são heterógenos, eles não são da mesma espécie, por exemplo. Né? A gente pode pegar osso de banco de osso também, que existe isso hoje também, né? A pessoa, por algum motivo, não pode ou não quer pegar esse ossinho dela mesma, a gente consegue pegar de banco de osso, não tem aqui do lado, mas é tudo hoje, manda, né? A gente consegue se comunicar, chega o bloquinho de osso, a gente faz o enxerto e também conseguimos com os biomateriais que eu falei pra você, que são de origem animal, por exemplo. Hoje um enxerto excelente também, que a gente tem, é um enxerto de origem bovina, de osso bovino. É um enxerto, claro, que é um osso bovino tratado, né? É. E tem é uma vaquinha lá da Holanda, né? Que tem que ser, é uma norma de verdade mesmo. Mas essa marca que eu tô... Isso, que eu tô falando é uma marca suíça, mas existem outras marcas também que são boas, tem marcas nacionais também que a gente consegue usar, e são de outras, né, de outra espécie, mas a gente consegue trabalhar muito bem com esses enxertos. Voltando, né, aqui no caso da dentadura, a pessoa que quer trocar, ela tem que fazer o implante de todos os dentes? Então... Não é bem assim. Isso é uma questão, né? Às vezes a gente pensa, poxa, eu tenho 16 dentes na parte de cima, né? E então aí? Eu vou ter que colocar 16 implantes? Não. Na verdade, não é assim. Na parte de cima, por exemplo, na maxila, a gente usa quando a pessoa não tem nenhum dente, né? Perdeu todos os dentes, usava a dentadura. Então a gente vai reabilitar esse caso, a gente usa de 6 a 8 implantes. 6 a 8 implantes vão sustentar uma prótese com todos esses dentes, devolvendo todos os dentes que ela deveria ter, só que aqueles pontos onde tiverem os implantes vão ser parafusados para fixar essa prótese, né? Então fixou ali, não tem o céu da boca, né? Igual a dentadura normal, que tampa, né, o céu da boca do paciente, é uma reclamação muito grande deles. Não machuca como a prótese convencional, porque ela não fica em contato direto com a mucosa, né? Com o rebordo aqui do paciente. Então, ela só tá parafusadinha ali, né? No caso, essas, na maioria, são parafusadas, mas poderiam ser cimentadas também. Então, é muito tranquilo, né? Ontem, eu pra fazer esse nosso bate-papo aqui, eu li sobre carga imediata. Carga imediata, o que é a carga imediata? Tá, a carga imediata, Antônio Cláudio, é quando você coloca um implante numa região que precisava lá, né? Então, você instala um ou mais implantes, dá pra fazer num caso desse que o paciente não tem nenhum dente também. Dá pra ele chegar sem dente e sair com o dente, né? Não exatamente no mesmo minuto. Mas a gente aceita a carga imediata, a classificação da carga imediata é você devolver. É mais relacionada à prótese, né? Os implantes sempre a gente vai colocar na hora, né? Então, que é a parte óssea. Então, colocamos os implantes na hora. Ali, dependendo da técnica, ou a gente molda ou já tá pré-moldado o paciente, a gente consegue instalar essa prótese nova até 72 horas depois. Rápido, né? Às vezes o protético, uma comunicação legal ali, você faz a cirurgia pela manhã, no final da tarde você consegue instalar a prótese, né? Em alguns casos, dá pra instalar a prótese definitiva, que é a que vai ficar. Em alguns outros casos, tem que ser uma prótese provisória, porque aquele paciente, às vezes, principalmente casos de unitários, um dente só, dois, né? Mas é uma coisa muito interessante, quando bem indicada, claro que tem que poder fazer, o paciente tem que poder passar por aquele procedimento, né? A questão óssea, por exemplo, se for em um enxerto, não dá pra fazer. Em cima de um enxerto, aquele osso tem que cicatrizar calminho lá. Agora, leva um tempo. Por exemplo, se uma pessoa fizer um enxerto que a gente fala com aquele que eu falei pra você que é de origem animal, né? Bovino, aqui no seio maxilar, que a gente faz uma cirurgia, que é aqui na face, por dentro da boca mesmo, uma elevação de seio maxilar, que é uma técnica. A gente espera 8 meses pra instalação do implante. Isso. Pela técnica convencional, quando a gente coloca implantes aqui, vamos supor, igual você falou do caso que a pessoa não tinha nenhum dente. Se a gente instalar todos aqueles 8 implantes aqui na parte de cima, a gente só vai instalar a prótese, né, pela técnica convencional, dali 6 meses. 8 meses também, né? 6 meses, dependendo da marca dos implantes, também tem algumas diferenças, mas né? A variação é 6 meses. Mais ou menos uns 6 meses. Enxerto 8, implante 6, né? Agora, se for na carga imediata, a gente consegue, em 72 horas, instalar aquela prótese pro paciente, né? É uma coisa muito interessante, às vezes, para uma urgência, uma pessoa perder um dente, né? Você caiu ali, você bateu, você não quer voltar sem o de ficar, ter que ficar meses sem o seu dente, né? E aí, Patrícia, a pessoa foi lá, colocou o implante, ela pode comer o torresminho, que não podia ela com a faceta? Pode. Pode também. Claro que não imediatamente, né? Tem que não passar. Pode sair do consultório e já passar. Não pode no bar, passar não no bar ali e comer o torresmo. Ela tem que passar para os cuidados pós-operatórios primeiro, mas depois é vida normal, né? Tranquilo. Até porque tá ali fixado no seu osso, né? É muito difícil ter algum problema assim. Claro que os procedimentos, às vezes, podem acontecer alguma coisa, mas é muito difícil. É mais garantido você morder esse torresminho com a prótese sobre implante do que você morder o torresminho só com a dentadura ou com a prótese de grampo, porque ela sempre vai ser instável, né? Não tá fixada ali no osso como implante, né? E o que que a gente pode esperar agora da doutora Patrícia Lima para esse ano de 2017 para o futuro? Tem projetos novos vindo por aí? Eu tenho projeto, sim, Antônio Cláudio. Assim, eu gostei muito de trabalhar aqui. Deu certo o meu consultório, né? Como eu falei pra você no começo. Tá onde hoje? Meu consultório tá lá na Várzea, na esquininha perto da venda da Dona Aparecida, lá do Alexandre. Na esquina de baixo da praça. Isso, é na rua Capitão Gabriel. E quando eu vim, eu falei, bom, vamos ver, né? Vamos fazer um teste. E eu acho que deu muito certo o meu consultório aqui, meu trabalho. Tenho trabalhado bastante, atendido muitas pessoas aqui. Atendido, inclusive, na minha especialidade. Porque, às vezes, as pessoas têm que sair daqui buscando isso, né? É. Eu acho que é uma coisa que acrescenta para a cidade também. Claro. Eu gosto muito da minha cidade. Eu quero valorizar a minha cidade, né? Então, eu tenho um projeto de construir uma clínica aqui também. Espero conseguir começar esse ano com um centro cirúrgico um pouquinho maior, para eu poder fazer as cirurgias com mais tranquilidade, né? Fazer com uma estrutura um pouco maior aqui, e as então pessoas não precisarem sair daqui. Isso, é um projeto. E Deus espero quiser. Receber você aqui mais vezes, pra gente, inclusive, já estar mais, quem sabe, falando da inauguração. Sim, se Deus quiser, Antônio Cláudio, obrigada. Patrícia, muito obrigado. Viu? Obrigada a você, foi um prazer vir aqui conversar com você, com todos vocês, né, que estão ouvindo. Muito obrigada, prazer, viu? Foi, obrigada pelo convite, meu. Antônio Cláudio. E agradecer a presença aqui, né? Muito obrigada. Do Guilherme. Um abraço, viu, gente? Obrigada, Antônio Cláudio. O Mário em breve vai estar aqui pra gente falar sobre o Corinthians, né, Mário? Vai ser difícil falar do Corinthians esse ano, né? Vai. Intervalinho comercial, a gente volta já. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.